então liga. Cada cidade é um monstro sem coração. Fazer por onde tá, que levanta, mas só pra ter respeito. Deixa a fita que nós resolve ligar. Somos valores conquistados, então liga. Cada cidade é um monstro sem coração. E no perdido da madruga, tô na rua, tô na chuva. Só cachorro louco na batida entre as curvas. Na situação que chega pra somar, com disposição até o dia clarear. Vem sintonizar pra curtir esse bom rap. Vem colar com nós que aqui a festa ferve. Canta, solta a voz, chega junto, se diverte. Longe de feroz, sangue suga e pede back. Liga o mano El e o B que tá na fita. Pra chegar na rua e dar um rasante lá na ilha. Nessa picadilha, solto pela pista. Bic brasa acesa enquanto queima sem simila. Verso poesia diluída pela mente. Tantos fragmentos que me deixa potente. Terremotos temporais e clima quente. Epicentro é o tremor, do oriente ao ocidente. Fazer por onde tá, que levanta, mas só pra ter respeito. Deixa a fita que nós resolve ligar. Somos valores conquistados, então liga. Cada cidade é um monstro sem coração. Fazer por onde tá, que levanta, mas só pra ter respeito. Deixa a fita que nós resolve ligar. Somos valores conquistados, então liga. Cada cidade é um monstro sem coração. Eu sei que a chuva cai lá fora e aumenta o ritmo, mas um dia de sábado rimando com meus amigos. JP Epicentro, lá daqui, especial beat. Vagabundo de verdade, tem estilo, não duvide. Tamo na sintonia, mesma fita, mesma vibe. Ligeiro com os comédia, com as vadia e com os covarde. Aqui nessa cidade, mostrando a real. Não precisa passar pano, nem vem pagar um pau. Estilo original, residente aqui da sua, patrocinado pela rua.